Rádio Oxerã, tá livre o Puxa 3897. Salvador, boa noite, chegou no 567.010, pronto. Chegou no 567, ali e mantém. Ali mantém o 10, boa noite, 567. Então 3603, no solo aos 34, libere a direita e chame o solo em 121 no decimal 9. Direita 219, boa, 3603. Solo TAN 3603. TAN 3603, prossegue via Alfa, mantém posição antes da taxa Juliette, aguardando ingresso no pátio 1. Alfa, aguarda antes da Juliette, TAN 3603, confirma a posse. Faltou será meia dúzia. O tráfego da companhia está puxando no 5. Forte antes da Juliette. Gente, reportará antes da Juliette. Dando 3, 6, 0. Será decolagem igual no 5, 6, 7. Essa que você puxou no 0, reponte estabilizado. Livre LS X-Ray da 1-0, dando 3, 8, 9, 4, chamará estabilizado. Próxima Juliette, 3603. 3603 de condições de ingresso para o 612? Afirma. Um táxi com cautela, 612 está livre. 5, chame 1208, por favor. Boa. Controle com 567, decolou. Gol no 567, contato razão na decolagem, para o nível 360 na saída Arbor. Arbor, 360, 567. Solo, muito boa noite, turno 940, sem estação, autorização Guarulhos. 940, Guarulhos, aguarde cópia. Vai, né? Chama o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 125, décima 1, 133, 25, obrigado, boa noite. 1940, cópia. Cópia. Motorizado 360 Guarulhos, APZU 10, bridge, APZU 16, Belo Horizonte, direto trive após conforme. A decolagem da 10 com curva direita, da El Leda, a Forleda bridge. Controle 1208 e aciona 5506. Autorizado 360, Apesulu 10, Brisa, Apesulu 16, Belo Horizonte, direto trive, após conforme. Decola da 10, decolagem após a direita. Da El Leda após bridge, 20 decimal 8, 5506 para o gol 1940. Correto, time pronto, puxa certo. Camarada para o funcionamento, gol 1940. Fala Salvador, gol 1273, portão 3, frente da formação Tango. Confins, nível 360, boa noite. Boa noite, autorizado 360 Confins. Decolagem pista 10 direita, da El Leda bridge, após bridge Apesulu 16. 1208. 5477, gol no 273. Confir nível 360, decola da 10 com curva direita, saída da El Leda, após bridge, Apesulu 16, controle 1208, responde 5477, gol 1273. Correto, time pronto. A chama pronta, 1273. Boa noite, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 140 com 11. Salvador, boa noite, ao gol 1925. Gol 1925 para Brasília, aguarde copo. Aguarde. Localizador 3894. Torre, 1-1-8, pessoal, 1-2-2. 1862, 3894. Gol no 517, chama centro Recife, 1-2-5, 1, alterna, 1-3-3, 1-2-5. Entendeu, 2-5-1, alterna 3-3-2-5, gol no 567. Imagino, gol no 57. Nesse setor será 128, decimal 8, alternando 128, decimal 0. Desculpa. 288, alterna 260, gol no 567. Obrigado, canal. Até mais. Decolado aos 43, chame 1208. Terceiro, boa noite. Gol no 601 no gate 4, pushback salendo. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi 601. Gol 925, cópia. Estou para nível 340 na saída da El, após Leda, direto Brito. Da El, Leda, após Brito, direto. Ele parou 340, 3297. Eu corrijo, Apesulu 17. Decolagem da pista 10, direita, saída Arbor Elefa, 1208. Transponde a confirmar 5474 inicialmente. 360, Prisolu 17, curva direita, 208 o controle, Arbor Elefa, 5474 a confirmar, 1025. Afirmativo, só o instante 4, correta a correção. Sim. Ok, confirmando 5174 pro voo 9 destino. 5174, obrigado, hein. Boa noite. Solo no 601 no próximo ataque. 161, Campinas, 3 horas e 55 minutos. E a direita. E a Olivra, chame o solo no 121, decimal 9. Libera a direita, livrar a solo 209, tá 3894. Ativo 6259, aguarde corta. Solo, Salvador, 3894, Debrou na Fox Track. 3894, portão 11, portão 11, Alfa e Juliette, está autorizado. Autorizado, Alfa e Juliette, portão 11, até 3894. Salvador, boa noite. 601 no ponto de espera pronto. Tá livre ingresso e decolagem. Na 10, vento de 140 graus com 09 nós. A linha decola na 0, gol no 601. contato centro restrito ao nível de voo 320, conforme instruções do centro Recife. Limitar 320, 3297. 3, bridge, até Zulu no meia, Belo Horizonte, direto trive após conforme. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, bridge. 120, decimal 8, e aciona 5464. Para puxa, senhor. Volume 01, decolado aos 50, chama o controle 1208. 208, boa noite, 1608. Salvador, é o gol 1925 para push back solamente, posição 1. Na 1 tá livre, o gol 925, chama o táxi. Autorizado, chama táxi 1925. Saída da EL, último líder do direto bridge. Leda bridge é o 360, 601. Até 3297, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.2. 3897, chama o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, 125. chegou no 273, portão 3, para o pushback acionamento. Gente, agora só um instante, o tráfego da companhia vai iniciar. Taxi. Na sua escuta, aguardando no 273. Salvador, tem 329. 329, controle. Entra frequência. Com fins com 3,50. 3,325. 18, ajuste um voo 9,26. 18, mantém 2,6. Bom trabalho, senhor. Pessoal, 2,50. Corrijo, 1273 tem livre push no táxi. Vou chamar táxi, 1273, livre push. Autorizado alinhar e decolar, vento 130 graus, 10 mais. Vindo alinhar e decolar, pista 90, 925. Uno 601, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. E agora com Recife 25, 133-25, Uno 601, boa noite. A livre é decolagem, 130 com 10. Certo, 925. Isso. Tranquilo, Delta, prossiga. Ok, livre acionagem para o táxi. contato do Golmo 273 com 148 a bordo, 3h30 de autonomia, alternando Campinas. Até o ponto espera no zero, torre 186, 1018 ajuste, Golmo 273. 1018 ajuste, até o ponto de espera, com, quando lá, com a torre 186, 1273. Golmo 925 decolado aos 2200, chame o controle em 1208, boa noite. 208, bom trabalho, senhor, bom final de semana. Salvador, Gol no 273, um ponto de espera pista 1-0. Aline, mantenho 273. Aline, mantenho no 273. Agora se tiver que estar neto, Gol no 904. Pro 940. 940, livre, chame táxi. Está autorizado a tomar ataque, Gol no 940. Aqui o Delta, reporte para ingresso no 107.